maquininha de cortar cabelo paraguaia. Não, é um fio de ligar celular no acendedor de cigarro. Não, é o homem cueca. Só. Em caso de encefalite, cefaleia ou uma meleca encrustada no nariz, chame o homem cueca. Homem cueca, leva o menino Frodo pra passear no parque, mano. Aê, mulher calcinha, mó em paz, ó. Aê, peixe, vai embaçar? Sou eu que sempre seguro os B.O. pra você, agora você não vai quebrar essa pra nós? Tá limpo. Vamos nessa, menino fralda. Minutos depois. Olha quanto boy, olha quanta mina. Mó praça de burguês essa aqui, ó. É, pai, pode crer. É, vai brincar com os moleques. Se eles folgar, quebra os brinquedos dele. Beleza, mano. É, mano não, que eu sou seu pai, hein. Só, beleza, pai. Poxa, seu filho quebrou um brinquedo do meu. É? Algum problema? Homem cueca? Poxa, eu não tinha reconhecido que era você. Toma, fica com esses brinquedos também pro seu filho quebrar. Se precisar de mais brinquedos, eu vou até em casa buscar, tá? Nem, truta, tá limpo. Deixa esses brinquedos só que tá bom. Poxa, obrigado. Nem sei como lhe agradecer. Ah, mano, não seja por isso, mano. Dá 100 real mais o dinheiro do busão. Mas 100 reais? Ué, mano, você não queria agradecer? Então... Bem, eu... É, 100 real mais o bomba. Tudo bem, toma. Valeu, tanga frouxa. Puxa, pai, como você tá rico? É, é novas, mano, você acha? Aqui é nós na fita, certo? Certo. Em caso de treta, flagrante ou apreensão, chame o homem cueca.